Bear with me. Passeia, passeia com o papai. Passeia, passeia com o papai. Põe o pé na grama e vai. Põe o pé na areia e vai. Passeia, passeia com o papai. Passeia, passeia com o papai. Põe o pé na grama e vai. Põe o pé na areia e vai. Passeia, passeia. Pois agora tudo está esperando por você. Vamos aproveitar que o sol já vai brilhar pra poder te aquecer. O papai te leva pra dar um alô do dia. E o bebê começa a cantar a melodia. Vamos ao parque, vamos à praia ou a qualquer lugar. Thank you.